F Music. Funny Fox Beats. Oh baby, puta, me deixas bem louco. Dê-me uma chance pra mostrar que eu posso te dar amor, atenção, carinho. Ser aquele que é amiga dos teus sonhos. Tu sabes bem que a gente combina. Deixa de ilusões e fica com niga. A vida é curta pra tá fazer truques. Vamos ser felizes, esquecer as intrigas. Baby, para com essa ilusão. Sei que curte, não diz que não. Vem me dar o teu coração. Baby, para com essa ilusão. Sei que curte, não diz que não. Vem me dar o teu coração. E se tu quiseres, me cai agora, ué. Me fala agora, ué. Diz tudo agora, ué, bebê. E se tu quiseres, me cai agora, ué. Me fala agora, ué. Tudo agora, ué, bebê, bebê, yeah. Eu sei que tu me curte, dá pra fazer boa de couro, só pra quê? Eu já nem dou mais a te entender. Assume o instante, baby, por favor, e para de sofrer. Sem mim tu já nem sabes viver. I don't know what to happen with you. What do you do? Pensa minha boa. Vamos para o mundo. Não faz coro, não me diga o que sentes. Mas toda fingida, só que já nem és inocente. Não vem me dizer que por mim não tens interesse. Tem muita ilusão, apesar de ser atraente. Tens com boa de boca, então bem me fala agora. O tempo é escasso, então vê se não demora. Depois vai dizer que ali o menino sou uma boa. Mas eu já não ligo porque eu tô numa boa. Lei repara com essa ilusão. Sei que curte, não diz que não. Vem me dar o teu coração. Baby, para com essa ilusão. Sei que curte, não diz que não. Vem me dar o teu coração. E se tu quiseres, me cai agora, ué. Me fala agora, ué. Diz tudo agora, ué, bebê. E se tu quiseres, me cai agora, ué. Me fala agora, ué. Tudo agora, ué, bebê, bebê, yeah.